Tá, então, pronto. Ah, onde é que tá isso? Sim, eu estava falando desse exercício do começo, né? A preparação para o começo. É como se fosse a filosofia fosse toda ela um trabalho de parto, um trabalho de natalidade, um trabalho de natalidade que envolve a pré-natalidade. Então a anarquê seria a preparação para o começo que não está começado ainda. Então a filosofia não é um começo, ela é um pré-começo. Significa que ela atua no espaço em que o começo ainda não foi, ainda não aconteceu. É por isso que ele está falando de meditação, decisória, de preparação. Né? E a palavra, como eu estava dizendo, é abgrund, né? Que é o que seria, o que a gente poderia traduzir como a fundamento, de fundamento, anarquê, né? O que eu queria chamar a atenção nesse ab, que também está presente no, na palavra abismo, né? Abgrund. É um ismo, se vocês quiserem pensar na palavra abismo, é um deísmo, aquilo que não é um ismo, né? É uma etimologia inventada, né? Então, você pode dizer assim, ah, os ismos são as diferentes posições, até, ah, tem o ismo, tem, sei lá, o realismo, o materialismo, o idealismo, e você tem o deísmo, aquilo que não é ismo nenhum, né? Aquilo que não tem, portanto, base nenhuma. A gente pode entender o ismo como uma espécie de grund, né? E a gente chega perto da palavra abismo. Mas eu tô procurando aqui. Justamente o ponto em que ele vai falar de destruição, né? Ele vai falar de destruição. Deixa eu ver se eu acho no, aqui no PDF. Ponto em que ele vai falar de destruição, que é o ponto que em seguida. Ele vai falar de. Não, as coisas não funcionam. Vamos ver se tem que procurar na mão mesmo. Ele fala de destruição. Ah, tá aqui. Isso está na página 65 dessa cópia, no parágrafo 14. Peraí que deu um problema aqui. Deu um problema, acho que vou ter que. Peraí. Problema aqui no computador. Tá, tudo bem. Então, na página 65, ele diz: na medida em que o questionamento da história do ser precisa pensar no interior de uma. E aí a palavra de destrucção. E essa palavra. É uma palavra que é também um começo, né? É também um parto, né? A destruição da metafísica é um parto de alguma outra coisa que está se gestando o tempo todo. Esses livros são livros, se vocês quiserem, de gestação, né? No interior da destruição, por causa da única confrontação histórico-fundante, não historiológica, que é essa desconstrução, né? E aí é isso que eu queria chamar a atenção. A desconstrução, a palavra que ele usa é ab, e ele põe um hífen, abal, né? Então é uma deconstrução, no mesmo sentido de ab, no mesmo sentido que aparece a palavra abgrund, né? Então você tem abal e abgrund. Então ab, então aqui a É como se fosse é como se fosse um estudo do começo, né? Então aqui a gente poderia chamar de uma arqueologia, mas não é uma arqueologia, porque a arqueologia é já o começo enquanto fundamento. Mas sim, talvez uma anarquiologia, porque é aquilo que precede o começo. E aquilo que precede o começo não pode ser outra coisa a não ser um abismo, a não ser um afundamento. Porque senão aquele que precede o começo é um começo. O que seria mais ou menos, mais ou menos equivalente a você tentar afundar o ser num ente, né? Enquanto que o ser ele vem antes, ele é primordial, ele é mais primordial, enfim, que é o que o primeiro começo, que a própria physis. Ilan, oi. Sobre isso que você comentou, só para eu tirar um pouco a dúvida, esse ser com um E só, o ser, né, que a gente, o ser e o ente, eles seriam, esse ser seria diferente do ser ypsilonado. Esse ser ypsilonado seria um ser anterior a essa cisão do ser e do ente. Sim. Seria isso? Sim. Sim, de fato, o ser, né, que, de acordo com a tradução de Casanova, o ser, que eu achei uma tradução feliz, né, assim, pro caso português, né, ser e ser, né, o ser, S-R, ele está completamente associado ao ente. Lembra que a gente passou por esse momento em que a própria distinção, a própria diferença ontológica tem que ser colocada em xeque, porque o ser ele é anterior ao ser que é esquecido. Né? Então o ser ele tem muito a ver com a fundação do ente no primeiro começo. Né? O ente ele tem a ver com a physis. Então, a distinção entre ser e ente, ele tem a ver com a physis, tem a ver com o que começa na physis, tem a ver com o que está caracterizado na physis, que é justamente a presentificação, que é a constância. Que é a presença, né? Que é a apresentação, a presença, e que é o devir também, né? Então, tudo isso, todas essas figuras do ente, do ser, com o E só, são figuras originadas da physis. Então, o ser, a comparação que ele se demora em fazer entre ser e ente, é justamente para mostrar em que sentido, diferente do ente, o ser é. O ser não é uma presença. A presença é uma figura derivada do ser. Eu fico pensando, são duas coisas que me vêm. Primeiro, esse ser não seria, de modo algum, talvez por isso ele fale de destruição, não seria a união desse ser e do ente, né? Quer dizer, não seria um retorno, vamos dizer assim, a uma unidade perdida, né? Porque falar de uma unidade perdida ainda é metafísico, né? Essa reconciliação, sim, né? Agora, o que me chama a atenção é a palavra anterior. Porque me parece que ao colocar o ser como anterior, eu ainda coloco ele dentro de uma noção temporal, né? Quer dizer, dentro de alguma coisa que, de alguma forma, já é, e não talvez como algo fundante. Não li o desenvolvimento do livro, mas me ficou um pouco essa... Sim. A questão é que o tempo... Ele não é um ente. Isso é muito importante, né? Então o tempo não é por isso que a história tem essa importância tão enorme aqui, né? A história do ser, né? O tempo, portanto, ele é aonde ele tem uma conexão com o ser, né? Porque ele tem uma conexão com o próprio ser, com o próprio ser primordial. Porque o tempo, ele vem, ele é vindouro como a Ereignis. Né? Então, o tempo tem a ver, não, o tempo não é presente, o tempo é aquilo em que as coisas se presentificam. A diferença ontológica, a destruição que ele está falando aqui não é a destruição, digamos, no sentido de destruir ser e ente, mas é a destruição no sentido do programa do ser e tempo, que é o programa da destruição da metafísica, né, que é também o programa da desconstrução da metafísica. Né, eu acho que esses dois programas, né, e aí a gente estava falando de Derrida no encontro passado, né? Aí você vê como o Derrida está aqui colado na coisa. Né? Então, a destruição assume a forma da desconstrução. As pessoas falam assim, ao projeto da destruição heideggeriano, o Derrida apresenta um projeto de desconstrução da metafísica. Na verdade, os dois projetos são heideggerianos. Né? E é só que o Derrida nunca enfatiza esse elemento da destruição. Né? Mas a ideia é que antes de qualquer elemento da physis, antes da constância da physis, né, eu estava querendo me referir aquela hora ao 17, né, que tá na página 82, né, que se chama Ser como Physis. Do ser como physis, do colocar-se emergente na consistência, surge o avanço do presente, da presentação e da constância. Aí você vê um pouco como é que ele está pensando essa coisa da história da captura da inteligibilidade, né? Ou seja, basicamente, a physis, cada coisa tem uma physis, né? Então, essa individuação através da física já produz o ente, então já produz o ambiente em que é possível a metafísica. E com esse presente, a busca por conservação e a vontade de eternidade, muito importante, né? Essa coisa da coragem e tal, que ele está falando toda hora, né? O privilégio da realidade efetiva e da efetividade que ele é serviçal, enfim, né? Toda coisa que a gente já cruzou e que vai cruzar mais ainda, da Machenschaft, da maquinação, né? Então, tudo isso é o que sai, o que se desdobra da physis, né? E eu acho que esse é um ponto bastante, bastante importante. Né? Então, portanto, a constância, a apresentação, a conservação, a vontade de eternidade, né? E, portanto, a salvação. E é por isso que surge a religião. O Antônio estava falando do cristianismo. Né? As religiões de salvação, né, elas são um produto desse começo. As religiões são metafísicas, né? Elas são metafísicas, elas são produtos justamente de que não há nada que possa escapar do niilismo, não há nada que possa escapar da extração da inteligibilidade. Então eu também não estou salvo, eu não posso estar salvo, a metafísica me deixa num estado de desespero, porque eu não tô salvo. Então, eu preciso de uma salvação, eu tenho essa ânsia de salvação. E é aí que a religião surge. A metafísica é a base onde a religião pode surgir. Né? Então, a metafísica, enfim, metafísica, ciência, religião, são coisas que formam essa trindade aí que pode ser expressa na ontoteologia. né? Assim, a ONTO, que é o ôntico, que se dedica à metafísica e à ciência, o Logos, separado da Physis, como a gente viu, e o Theo, que é então essa divindade salvadora, essa divindade que, em certo sentido oferece uma saída para o niilismo, mas, na verdade, ela é um trampolim para a morte de Deus. Então, então essas coisas, uma coisa importante, Rafael, a Physis tem o Logos, e é esse Logos que é distinto, e tem o Nous, melhor dizendo, né? Lembra que ele fala de Logos e Nous também em algum ponto? Logos, tem o Nous, mas Eragnes, ela não tem constância. É esse o ponto, né? Eragnes, a abertura bocejante para Eragnes é o caos. Ele vai falar em seguida, né? Então, a Eragnes, ela é caótica, ela é simplesmente as coisas que vêm. Então, é esse novo começo que se prepara. É um começo que, em certo sentido, exige a coragem de quem não quer persistir. Né? Claro, né? Ou seja, por que a Physis é eventualmente transformada numa tese? Porque você precisa controlar a Physis, porque a Physis ela te arrebata. Né? Então você precisa controlar a inteligibilidade dela e controlar os processos todos para você não ficar à mercê dela. E por que você precisa se libertar e não ficar à mercê dela? Porque senão. Você não vai se preservar. Então, a passagem, a metafísica, a história da metafísica é a história da autopreservação. É a história de uma economia do abandono, sei lá, do abandono da soberania em favor da autopreservação. Essa é a história da metafísica. E o que ele está chamando, gestando, preparando, conclamando, sei lá, essas coisas todas, ao mesmo tempo em nenhuma delas, é justamente para um começo que requer a coragem em que você não tá centrado mais nessa vontade de eternidade. Né? O ser... Ele diz isso, onde é que está isso? O ser, ele não tem essa relação com a eternidade. Está na página 97. O ser não carece de eternidade. Né? Então, aqui, mais uma vez, a gente pode pensar em Parmênides. Né? Na 29, ele diz, somente aquilo que, como ser, se essencia, se retrai no velado, impera infinitamente acima de todo poder e potência. Esse imperar não carece da eternidade. Né? Então, é como se ele estivesse falando apenas do começo, e sem querer se desviado para o prosseguimento, porque o prosseguimento é uma espécie de traição do começo. Né? Entende? É como se, enfim, e aqui o Antônio está falando de um certo espírito nietzschiano, e esse espírito nietzschiano se apresenta aqui, né? É um espírito de aventura nômade. Né? Assim, o sedentarismo é o mundo da metafísica, o mundo do primeiro começo, o mundo em que as coisas têm uma inteligibilidade e, portanto, são controláveis, que você pode retirar a inteligibilidade delas. A Eragnes, ela não tem esse logos, não tem esse... ela é apenas um começo que é, em certo sentido, uma, um começo que termina e está aberto a outro começo, etc. É como se ela fosse um começo puro, um começo que nem sequer fundamento é. Né? É nesse sentido que eu acho que é o que a gente pode pensar em termos de anarqueologia também. Né? A anarquê é aquilo que precede a arquê no sentido de que é um começo que nem sequer funda, né? Nem sequer funda, é aquilo que está antes de qualquer fundamento. É isso que ele está tentando pensar, como é que se diz? Sei lá, talvez mal e porcamente, vocês acham, né? Eu acho que talvez esse seja um bom termo. Né? Ele está tentando mal e porcamente pensar nesse começo que ainda não começa, nessa gestação. Né? E aí, na 17, na página 82, ele segue falando: no campo de visão dessa essenciação do ser, aparece o homem inicialmente em sua condição corporal, como a sua condição duradoura, isso é, como a que é, e assim a animalidade torna-se sua primeira determinação, pensada em termos metafísicos. Ela se torna objeto da conservação precisamente no interior da experiência de seu caráter perecível. Como a gente já falou, acho que várias vezes, Heidegger não é exatamente um filósofo que rompe com a exceção humana, né? Eu tenho no curso que eu estou fazendo de mito e filosofia, tem um estudante porque a gente passou um bom tempo, a gente está lendo o livro do Valentim, ele passou um bom tempo falando de Heidegger, agora ele já está um pouco mais distante de Heidegger, ele está precisamente no Davi Kopenawa agora, mas na própria página 97, esse estudante, ele fala assim, Dasein não é só um nome, suspeito desse, eu não consigo me convencer que Dasein não é simplesmente um nome, como é que se diz, como é que ele fala? Um nome elegante para falar do humano, né? E a gente às vezes parece que entende que sim, porque a questão é humano, mas não é humano metafísico, sobretudo isso, né? Isso eu acho que é comum em toda a vida do Heidegger. Ele não está pensando no humano como um ente metafísico, porque senão toda essa coisa da palavra, que é a morada do ser, tudo isso não se sustentaria. Na página 97, na 29, ele diz: o homem tem a distinção de poder ser aquele ente que não é somente um ente. Seu é funda-se antes no acontecimento da apropriação do ser. Tá? Então, o humano tem a possibilidade de um Dasein, né? Porque ele não é simplesmente um ente. Ele tem essa... Ele tem essa conexão com o abismo, que é o ser, né? que é justamente essa resolução exportadora, como traduz o Casanova, a palavra Austrag, né? Que é Ereignis, né? Então, Olá. Olá. Eita, é que eu caí, mas acho que agora eu já voltei. E a gravação não parou, né? Acho que depois vai ter um intervalo na gravação, mas acho que não parou, não. Não, continuou. Sei. Uhum. Tá, beleza. Sim, então, já que a gente caiu e a pergunta da Rebeca no chat desapareceu aqui para mim, fala aí essa pergunta, Rebeca, como é que era a questão do trabalho, né? Oi, Lá. Oi. Rafael me socorreu aqui, é porque eu acho que eu tinha faltado a aula, eu perdi na gravação, não consegui pegar, mas ele me falou que você tinha avisado há uns encontros atrás para a gente fazer alguma coisa aí pegando o rádio para a nossa pesquisa, não é isso? Ah, pois é, que legal, isso seria maravilhoso, isso seria maravilhoso, eu não me lembro, eu me lembro vagamente que a gente falou isso, mas seria maravilhoso. Aí se tiver um ensaio desses, aí seria lindo, porque a gente pode pensar em publicar esses trabalhos, né? Seria bem, bem interessante, vocês já preparam assim para uma possível publicação e a gente já publica em seguida, né? Vamos ver como é que fica. É, eu acho que isso seria o ideal. Ah, perfeito, então. Aí ficaria para qual data? Para 18 de dezembro mesmo? Pois é, no caso da pós, dá para a gente adiar um pouquinho. Isso eu me lembro agora que eu fiquei de perguntar para a Andrea como é que vai ser, mas eu acho que dá para a gente marcar, em princípio, dá para a gente marcar para... o início de janeiro, ou talvez provavelmente até fevereiro, dá para a gente marcar, mas vamos tentar marcar até a virada do ano, pode ser? Sim. Né? Aí a gente pode, vamos marcar até o dia, sei lá, até o dia 5 de janeiro, sei lá, uma coisa assim. Aí a gente pode ver, porque aí vocês têm um tempinho para escrever, né? Assim, naquele pique de fim de ano, né? Que é sempre bom ter um refúgio, né? Então tá, o Antônio e a Rebeca se pronunciaram favoravelmente. Então, o humano tem essa excepcionalidade de não ser simplesmente um ente, ter essa conexão com o ser. Então, aí ele segue, na 82. A referência ao mesmo tempo experimentada ao ente, isso é, presente constante, aquilo que a gente acabou de ver, né? Presente constante, né? A metafísica da presença, se vocês quiserem colocar, a metafísica é a consolidação e a sacralização da presença, né? E é por isso que a gente, como ele fala na página 99, na 31, ele fala o problema é que a gente está sempre simplesmente procurando explicações, né? Ele diz na 31, na página 97, não, 98, ele diz, por que é tão difícil para nós nos libertarmos da desertificação tradicional do espaço e do tempo, nos quais só continuam graçando o cálculo e a planificação? Por que permanecemos cegos e insensíveis frente a essa desertificação? Porque só buscamos... ou bem a nós mesmos, como animais racionais, ou bem o ente na totalidade, ou bem a interação dos dois, aspirando a explicações, dedução produtiva, uma vez mais, a partir do ente presente à vista. Ou seja, a gente parte da presença, parte do ente, né, do ente presente. Porque nós, ignorantes na fuga em relação ao ser, não pressentimos nada da essência da verdade. Então, continuando na 82, no parágrafo, na seção 17, a referência ao mesmo tempo experimentada ao ente, isso é, presente constante, é concebida como nous. É, apreensão e o apreensível mesmo é tomado como ponto de sustentação e como o apoio possível na mudança. Por toda parte está em jogo aquela primeira verdade do ser como physis, segundo de diferentes modulações. O natural, isso eu acho que é bem interessante, é, o natural, no sentido coisal, permanece aí apenas uma forma da mais próxima presentificação. Não é o metafisicamente decisivo, mas recebe seu papel na essência do ser da physis. Então, é isso, né? O natural, aquilo que se apresenta e nada mais ocorre a não ser o que é natural. Quase tudo que ocorre está inserido no âmbito da natureza, que é como tradicionalmente, pelo menos desde Simplício, se traduz physis, né? No contraste que Aristóteles fazia de physis com tecne e tal, que é o artifício, né? Então a physis é aquilo que ocorre. Então, aquilo que ocorre está desvinculado de qualquer outra coisa que não seja a presença. E aí, enfim, né, você tem essa coisa toda da coisa e da causa, né, que aparece logo em seguida, né, na 19. Um ser. No primeiro início, a emergência, olha como ele já traduziu physis, ele já traduziu physis como surgimento, ele traduzindo agora como emergência, surgimento como emergência, e ele vai, daqui a pouco, quer dizer, eu acho que é até um pouco depois no texto, né, ele vai associar physis à aletheia, e eu acho que esse é um ponto também bem, bastante importante. E ele vai dizer assim, no 19, né? No primeiro início, a emergência, physis, a apresentação que se desdobra, que se abre. No fim desse início, a última fumaça de uma realidade evaporada na vida, a maquinação que se superpotencializa como outorga de poder. No outro início, aqui eu acho que é a parte que o Antônio estava dizendo, que ele conta como se estivesse contando uma historinha, né? O acontecimento apropriativo, luta do vir ao encontro e da contenda como clareira do abismo do espaço entre. O entre é outra coisa que aparece aqui como personagem principal, aqui que a gente não tinha encontrado antes. Né? O entre, que é diferente do ente. Né? Então, o entre é o que é abismal. É o espaço entre as coisas. Né? Esse entre que é abismal. Olhar para o entre é um dos caminhos para a gente se preparar para um novo começo. A emergência e o acontecimento apropriativo ganham a confrontação marcada para a história do ser. Então, a confrontação, que ele vai dizer que é o que a filosofia, portanto, deve se dedicar a fazer, se confrontar com a história do ser, em particular com a história da metafísica, e essa confrontação é, a palavra confrontação é Auseinandersetzung, a palavra que Heidegger e Fink escolhem para traduzir polemos de Heidegger, de Heráclito. Então, Auseinandersetzung, portanto, a disputa, né, se quiser, a disputa, a confrontação entre, de um lado, o vindouro, o acontecimento apropriativo, Ereignis, e de outro lado, a physis. A emergência torna-se infundada em seu velamento, causa presente e constante, condição e algo incondicionado, por fim, vida que se desenrola para lá e para cá em si mesma. Acho que esse parágrafo merece que a gente se detenha um pouco mais. É, a emergência torna-se, a emergência é a physis, né? É, a emergência torna-se causa, tá? Infundada em seu velamento, né? não tem fundamento para o seu velamento, então ela se torna causa. Então, o que significa isso, para falar de um jeito bem rápido? Ele está aqui se referindo, eu acho, a justamente a história da physis, desde Parmênides e Heráclito, digamos, né? desde esse momento inaugural, né? Inaugural grego, até Aristóteles. Por quê? Em Aristóteles, a physis recebe um tratamento muito, muito especial, porque a physis se torna já a physis das coisas, né? Ela se torna, portanto, physis dos entes, physis das entidades. Não é uma physis de tudo, mas é a physis do ente. E aí é a associação da physis com a natureza, que não era tão claro antes disso, né? A physis podia ser qualquer processo que você se depara, e enquanto a nous seria a inteligência desse processo. No caso, no caso da concentração da physis na natureza, você tem o gesto metafísico da entificação da physis. Então não é que, isso também a gente tem que ter em mente sempre, né, eu acho, não é que a physis, o primeiro começo já é metafísica. O primeiro começo envolve, como o Rafael estava dizendo, o esquecimento do ser, né? Mas ele não é ele mesmo o esquecimento do ser. Ele permite o esquecimento do ser. O que acontece com Aristóteles? Aristóteles vai descrever a physis em termos de aitia. As aitias são as quatro aitias, né, que depois os romanos vão traduzir como sendo causa, e aí associar a palavra causa, a palavra coisa. Então, a própria aitia das coisas se torna uma coisa. O que em alemão, isso está explicado na nota 1, né, na página 83, que em alemão dá Ursache. Ursache é a causa. Isso é uma coisa muito interessante, porque a causa é simplesmente a coisa que vem antes da coisa. Qual que é a causa? Qual que é a coisa anterior? Né? Qual que é a causa dessa coisa? Ah, é essa coisa anterior. Então a causa vai ser aquela coisa primordial, aquela coisa. Né? Então, a emergência torna-se causa, a physis se torna aitia e depois Ursache. Então, a física se torna uma coisa, né? Mas esse processo da física se tornar uma coisa é um processo que leva o tempo de Heráclito até Aristóteles. Ou seja, de Heráclito pensando na physis ainda como uma emergência que não é um ente, até Aristóteles pensando na aitia que vai dar na causa, que vai dar na Ursache. Essa causa, essa Ursache, presente e constante. Por que é importante presente e constante? Porque uma vez que você identifica a causa das coisas, bom, aí você já está em casa, né? Você está em casa na metafísica. Uma vez que você identifica a coisa e sua causa, você se pergunta pela physis das coisas, né? Aí você acha a coisa primordial da coisa, a coisa anterior, a coisa até a coisa primordial da coisa. Quando você se pergunta por isso, você já tá entendendo a coisa como alguma coisa individuada, né? E aí a presença, né? A presença que é muito importante aqui, que é a ousia, é como o Heidegger quer traduzir a palavra ousia, que geralmente nos cursos de filosofia se traduz como substância, né? Até hoje, né? Mas Heidegger que consegue traduzir como presença, né? Então você tem as várias presenças. Quando Aristóteles fala das várias substâncias e do que constitui uma substância, ele está falando do que constitui uma presença. Então a metafísica, sendo um estudo da substância, é o estudo da presença, né? Ou melhor, das presenças, né? Daquilo que é essencial no ser. O que é essencial no ser é a presença. E tudo gira em torno da presença, para Aristóteles, da ousia. Então, presente e constante. Se é presente e constante, eu posso me dar o luxo de capturar Mous e retirar dessa physis a inteligibilidade. Condição e algo incondicionado. Então, a emergência, ou seja, em certo sentido, a physis é a condição para acontecer alguma coisa, a causa é... A física entendida então como causa, é a condição para acontecer alguma coisa. Por que acontece uma coisa? Bom, todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Um juízo sintético a priori. Isso quer dizer que você não consegue. O conhecimento do mundo te leva a isso. A possibilidade do conhecimento do mundo te leva a isso. Então todo efeito tem uma causa, significa existe então, portanto, uma condição, existe um condicional, a forma dos enunciados causais é uma forma condicional, e algo incondicionado. Por quê? Porque não depende de nada. Você pode retirar essa estrutura da causação da physis. E retirar a estrutura da causação da física é justamente retirar o inteligível do sensível, é o procedimento metafísico. É o isolamento do inteligível com respeito ao sensível. Então, condição e algo incondicionado. Né? Por fim, vida que se desenrola para lá e para cá em si mesmo. Ou seja, como se a vida presente não tivesse, não precisasse mais nada. Você tem simplesmente um monte de coisas e coisas, causas, e aí vai, né? E causas, coisas, e pronto, né? E como se isso se fechasse em si mesmo. E isso é, digamos, a equação da metafísica. Agora, muito importante lembrar, isso é uma observação que a mim me interessa muito, que ele faz, vamos ver se eu acho isso fácil. Eu acho que está até antes disso. Sim. Está na 15, bastante antes disso. Ele diz, na página 67, ele diz: no final do primeiro parágrafo, né, do parágrafo da 15, né, o esquecimento do ser, porém, pode se tornar a primeira aurora da renúncia. O aceno para a essencialização do ser como acontecimento apropriativo. Isso acho que tem a ver com a pergunta do Rafael também. Então, esquecimento do ser, tá, pode se tornar a primeira aurora da renúncia, que é um aceno para Heráclides, é um aceno para o ser. Tá? Esquecimento do ser pode ser um aceno para o ser. Tá? Muito, muito interessante o que ele está falando. Então, é como se fosse, isso é uma coisa que eu tenho explorado no, em contextos semelhantes, é como se a metafísica fosse, vamos lá, um interlúdio, né? É como se a metafísica fosse um interlúdio. Portanto, fosse um interregno, um intermezzo entre um momento em que a gente ainda está próximo do ser, e esse momento que a gente está próximo do ser envolve a própria physis, envolve a própria história do ser a partir da physis, que ainda não é o esquecimento do ser, ainda não é o mundo de coisas e causas, ainda não é o mundo da metafísica. O acontecimento da metafísica, ele começa, o Antônio estava falando da morte de Deus. A morte de Deus é uma coisa, né, assim, muito lenta. Ela teve lugar, começou a acontecer com, sei lá, com Platão e já está consumada, supostamente, mas até as pessoas se darem conta dela está consumada, demora muito. A partir do momento em que o louco na praça anuncia que Deus morreu, nós o matamos. Esse acontecimento da morte de Deus. Então, o acontecimento da metafísica é um acontecimento de longa duração. Isso é uma outra coisa que, para o pessoal que tem interesse em história e tal, mais diretamente, isso é uma coisa muito interessante. O que o Heidegger está fazendo aqui, pelo menos à primeira vista, é uma espécie de história da longa duração. E é por isso que o niilismo é um acontecimento apropriativo. Né? Mas não é só o niilismo que é um acontecimento apropriativo. A physis, ela também é um acontecimento apropriativo porque ela vem da Ereignis. Então você ainda está perto da Ereignis depois da physis, mas antes do surgimento da metafísica. Então, antes do surgimento da metafísica significa o quê? Antes do esquecimento do ser. Né? Então, o esquecimento do ser é que talvez abrisse a possibilidade da gente voltar a uma proximidade ainda maior com o ser, que é a proximidade de antes da physis. A proximidade do vir, da Ereignis. Tá, aqui a gente se perde um pouco nas etapas, nas épocas historiológicas, né, as épocas da história e não da Geschichte. Por quê? Porque não é isso, né? Sabe lá o que o tempo anterior à physis, porque não é um tempo, porque é uma espécie de pré-começo abismal. Então, o esquecimento do ser, ele pode apontar justamente para isso. Por quê? Porque ele nos leva à história do ser. Ele nos leva a esse acontecimento que ele descreve na 58, que é o seguinte. 58, que está na primeira, né? Na primeira sessão, eu acho. Não, na segunda sessão, 14. Ele diz, a queda do ser no ente, né? A queda do ser no ente envolve a queda do ser na physis, né? A queda do ser no ente, já uma vez desvelado por meio da história do primeiro início da physis, é o acontecimento apropriativo do acontecimento da apropriação, ao qual só podem fazer frente como guardiões aqueles que provêm do grande acontecimento desapropriativo do ente na totalidade, de seu abandono do ser, e que são postos em espanto por ele aqueles para os quais o espanto permanece a tonalidade afetiva fundamental, a partir da qual desponta para eles a verdade da sentença. O ser é o nada, uma sentença cujo nível hierárquico essencial não alcança nenhum poder. Aqui a gente pode se deter um pouco mais também. Né? Tem várias coisas, inclusive esclarece mais diretamente a pergunta do Rafael sobre a relação entre ser e ente. né, com essa afirmação que enfim, digamos assim, um correlato não metafísico da equivalência entre ser e nada, da equivalência hegeliana entre ser e nada. Então, Hegel está fazendo isso dentro do marco da consumação metafísica, da consumação da metafísica, mas é preciso fazer isso fora disso, entender que ser é nada. Então, portanto, ser não é, não tem, o ente não tem parte, o ente tem parte no ser, claro, no ser, mas o ser não tem parte no ente. O ser não tem parte na presença. Tem uma outra relação com o tempo, uma relação abismal com o tempo. E que não é justamente aquela desertificação do tempo, como eu estava falando antes, do espaço. Aquela desertificação que permite o planejamento, né? Tipo, o que vem antes, o que vem depois. Na verdade, o tempo passa a ser um tempo, se você quiser, de surpresas, né? Um tempo de... Um tempo da aventura e não mais um tempo da sedimentação sedentária. Então, a queda do ser no ente, já uma vez desvelado, é o acontecimento apropriativo do acontecimento da apropriação. Né? Ou seja, é o niilismo. Né? A Ereignis do niilismo. Ao qual só podem fazer frente como guardiões aqueles que provêm do grande acontecimento desapropriativo do ente na totalidade, do seu abandono do ser, koinon, como a gente estava vendo, né, o ente que tá abandonado pelo ser, e que são postos em espanto por ele, aqueles para os quais o espanto permanece a tonalidade afetiva fundamental. É esse espanto que a tonalidade afetiva fundamental que vai dizer assim, não, isso tem alguma coisa aqui, né? A gente não consegue mais pensar naquilo que é fora da presença, fora daquilo que se apresenta, fora daquilo que aparece. A gente não pensa no aparecimento, a gente não pensa no surgir, que é a physis, né? Então a gente não pensa no vir que está por trás do surgir, que é a Ereignis. Então, apenas quem permanece esse espanto consegue pensar nesse, e isso é que é crucial para o que eu estava chamando de interlúdio, né? É esse espanto que faz com que você eventualmente entenda o esquecimento do ser como um interlúdio que vai te voltar, vai fazer você voltar eventualmente a um tempo que não é tempo, que é anterior à physis, que é o tempo da Ereignis, o tempo do acontecimento de apropriação, a partir da qual desponta para eles a verdade da sentença. O ser é o nada. Uma sentença cujo nível hierárquico essencial não alcança nenhum poder. Tá? Não alcança nenhum poder é uma coisa que a gente também já está mais ou menos familiarizada, essa ideia de que não é metafísica essa sentença. Né? Essa questão vai voltar quando ele vai se demorar nessa fórmula aí, ser é nada, ele vai se demorar e justamente falar do caso de Hegel, que pensa nisso de uma maneira metafísica, né? Mas ser é nada não tem nada a ver com poder, tem a ver com justamente essa recusa ao poder, esse não poder, em que você simplesmente, que tem mais a ver, se ajuda, né, com o que ele vai chamar depois de deixar ser, né? Já no final do capítulo 4 ele vai chamar de deixar ser. Aquilo que você deixa ser. Isso está já bem no final do capítulo 4. Então, portanto, ser e nada, ser é nada, significa que o ser não é ente algum. Não é ente algum que pode exprimir, ou seja, em certo sentido, o ser já é nada, mas o ser é nada em confrontação com o ente, enquanto o ser é o ser mais primordial, o ser do segundo começo, eu acho que ele é nada porque ele está no abismo, ele é o próprio abismo. E nesse sentido é que ele é o próprio entre as coisas, né? Então ele não é ente, ele é entre, né? Para usar esse trocadilho que o, que o Casa Nova se utiliza também, né? Que não tem correspondência em alemão, é um ganho na tradução, né? Então, o ser é o entre, e é nesse sentido que ele é o nada, ele é o espaço entre os entes, ele é o abismo, ele é o vão que vai separar um ente do outro ente. Isso a gente estava na 58, né? E aí ele diz, assim fala a lei do outro início. A meditação da filosofia sobre si mesma a coloca em sua essência. Não propicia para ela nenhum subterfúgio em meio a algo incidental e suplementar. A palavra suplementar também é uma palavra bem interessante, porque evoca Derrida aqui também, mas depois a gente pode falar sobre isso se vocês quiserem. Meditação é a imposição no necessário, que é fundar o ser. Ah, e aqui está a parte que eu mencionei antes sobre criadores, né? Que eu estava falando antes. Fala. Um pouco perdido. Em qual parte que você está? 58, no parágrafo 14, seção 14. Ah, no parágrafo. Tá bom. Obrigado. Então aí tem filosofia é fundação. Achou aí lá no final da página. Fundadores são aqueles que, transformando-se a essência do ser, trazem sua essencialização para o fundamento de uma essência originária da verdade. Criadores, em contrapartida, nunca renovam e ampliam senão o ente. Tá? Então você tem uma diferença entre criadores e fundadores. Fundadores tem a ver com o inicial. Tá? Agora eu queria só rapidamente, nesse momento, fazer uma nota de rodapé. Que é uma nota de rodapé meio selvagem, mas eu não sei se aqui a gente tem uma bancada arentiana. Comparar a nota de rodapé, poderia ser escrita dessa maneira, comparar com a distinção da Hannah Arendt entre natalidade e criação. Essa natalidade não é criação. Justamente para ela é muito importante entender que natalidade não é criação. Porque criação é em certo sentido, alguma coisa que sai de um criador. Isso tem até um pouco a ver com a pergunta do Antônio sobre Deus, né? Então, o criador, né? A natalidade não tem criador. A natalidade é justamente o surgimento de alguma coisa nova. Então, percebe como o pensamento da natalidade da Hannah Arendt, e isso é um desses temas complicados biograficamente, politicamente, etc., o pensamento da natalidade da Hannah Arendt tem aqui uma conexão com essa diferença que o Heidegger está fazendo aqui entre fundar e criar. Tá? Então, fundar é como... É por isso que eu estava falando... É nesse sentido que eu estava falando da gestação, que é uma anarqueologia, uma gestação, alguma coisa que tem a ver com o que vem antes do começo. E não é, portanto, alguma coisa que vem, que é um processo de criação. Não se trata de um processo de criação. Se trata de um processo, é muito mais dramático que um processo de criação no sentido de uma gestação. Porque você está fundando, né? Tá fazendo nascer. Vamos seguir um pouco mais que isso fica mais claro. Todo fundador é, em uma sequência que lhe é indiferente, também um criador. Nenhum criador é já um fundador. Os fundadores são os raros dentre os solitários. Eles possuem o seu elemento único no fato de que nunca encontram previamente dado aquilo que lhes dá posição e apoio, mas precisam projetá-lo e suportá-lo sem proteção e sem apoio, como aquilo que há de mais digno de questão. Então a fundação, ela tem a ver com a questão ao ser, desculpa, a questão ao ente, e não a exploração do ente. Então, e não a manipulação do ente. Ela tem a ver com a questão ao ente. É aí que se funda uma outra coisa. Então, fala. Eu não sei se eu estou viajando, eu estou percebendo algumas coisas no Heidegger, a partir do que você está falando, a partir do que a gente está lendo. Me parece que tem uma tentativa no pensamento dele de restaurar, de alguma forma, o estatuto do questionamento filosófico, do perguntar em si mesmo, que é, vamos dizer assim, a atitude mais filosófica possível, né? Se perguntar sobre as coisas. Me parece que uma das coisas que ele está denunciando na metafísica é exatamente essa paralisação do pensamento. E aí, quando ele fala do esquecimento do ser, é muito interessante, porque a gente me vem à cabeça lá o esquecimento do escravo lá no Sócrates, né? Claro que está dentro de uma lógica metafísica, mas o Sócrates extrai a verdade do escravo através de perguntas, né? Quer dizer, se questionar é uma forma de fazer com que você de alguma forma, rememore, vamos dizer assim. Quer dizer, que você faça o processo de reminiscência, né? Só que me parece que esse questionar do Heidegger não é esse questionar da tradição filosófica platônica socrática, né, que é o fundamento da metafísica ocidental, vamos dizer assim. É um perguntar mais originário, né? Quer dizer, a palavra meditação, a palavra questionamento, a pergunta sobre o sentido do ser, o esquecimento do ser e, portanto, a rememoração, ou então a tentativa, me parece que está muito vinculada a essa posição da pergunta filosófica. A posição do discurso filosófico sobre as coisas. A metafísica talvez seria uma posição sobre as coisas, uma posição do discurso filosófico. Então, me parece que o Heidegger está tentando o tempo inteiro reencontrar uma outra posição, né? Por isso que o tempo inteiro no texto ele está dizendo, olha, a gente precisa se questionar, a meditação, a filosofia, o perguntar sobre. Não sei se eu estou indo por um caminho, mas me dá essa sensação, sabe, de, parece que ele está dizendo, olha, a gente parou de fazer perguntas, paramos de fazer questionamentos, quer dizer, estamos deixando a coisa na sua pura maquinação. A maquinação seria essa passividade, talvez, ou aquilo que funciona no lugar da reflexão, né? Precisamente, né? Assim, então você tem a pergunta, você tem a recurso, você tem a decisão. Né, que é tão importante no capítulo 2, eu acho, né? Aquela coisa da meditação decisória, decisiva, né? A capacidade de fazer decisão outra vez, né? Lembra daquele drama lá da 13, né, do parágrafo 13 que a gente considerou na semana passada, né? Ou seja, aquela coisa de é uma decisão ou é uma imposição? Né? Quando ele diz, por exemplo, aqui ele vai dizer, daqui a pouco a gente vai chegar nisso, o ser decide. Então isso quer dizer que o humano não decide nada, então a gente continua sem ter decisão. Então é isso que é um pouco o que ele está invocando, a possibilidade da decisão, a possibilidade da recusa, que é a recusa da maquinação, que é uma coisa que você pensa que você está decidindo, mas você já não decide nada, porque já está tudo decidido. Existe mais decidido do que o que foi decidido, né? Como ele diz, um pouco mais para o início. Né? Então, a pergunta, a questão, ela tem a ver com isso. Agora, dito isso, eu não estou tão convencido de que ele está falando de uma coisa, não sei, pode ser que, não sei, que a minha opinião é que realmente, eu não acho que ele esteja tão distinto, tão longe dessa pergunta rememorativa socrática. E aqui é muito importante, assim, pensar que Platão dá a base, e isso é uma coisa que ele se debruça lá no Nietzsche, né, no texto do Nietzsche, num texto que chama Metafísica como História do Ser, em que ele vai contando as várias, ele vai contando a versão dele, digamos assim, da história da metafísica, né, que aí ele passa por Platão, passa por Aristóteles. Nesse certo sentido, esse é um momento muito complicado para ele. Porque o que ele está dizendo é que a metafísica começa com Aristóteles, não começa com Platão. Platão abre as bases para a metafísica. Né? Agora, é claro que, em certo sentido, Aristóteles também dá um passo atrás com respeito a Platão. Né? Porque ele admite alguma coisa que não é pura inteligibilidade. Né? Mas Aristóteles admite isso porque Platão já abriu o caminho. Então, Aristóteles é uma pessoa muito importante para Heidegger, porque ali está toda a tensão. Está a tensão do legado platônico, está a tensão de querer recuperar o pensamento pré-socrático depois de Platão, porque é o único caminho que ele vê para escapar do platonismo. Mas, ao mesmo tempo, o espólio de Aristóteles é que não é nem Aristóteles que cria a metafísica, mas é o espólio de Aristóteles. Né? Porque ele diz, por exemplo, falar de Aitia, tá bem, mas quando você trai de vez a physis e você traduz a Aitia como causa, aí a coisa já tá perdida completamente, a metafísica já está instaurada. Né? Então eu acho que é justamente isso, essa reminiscência mesmo, né? Eu acho que é justamente isso, é por isso que ele está falando, quem sabe o esquecimento do ser não abra a possibilidade de a gente fazer um exercício de se lembrar do ser, né? Um ser que estava, digamos assim, mais lembrado na época, como é que a gente pode chamar, na era da physis antes da metafísica, na era pré-socrática, ou pré-aristotélica, em estrito senso. Né? Na era pré-aristotélica, o ser estava mais próximo. Né? Era mais fácil pensar que as coisas vinham, que o acontecimento ele vinha e que tinha alguma coisa de abismal no acontecimento. Tinha alguma coisa de infundado no acontecimento. Tinha alguma coisa de arqueológica no acontecimento. E depois isso foi se fechando e você não consegue pensar, digamos assim, naquilo que é um acidental, uma contingência, a não ser em termos de alguma inteligibilidade ainda não capturada, uma inteligibilidade que existe, mas nós não capturamos, talvez nós não conseguimos capturar, etc. Né? Uma falha na inteligibilidade do mundo, que é um acidente, alguma coisa muito, muito especial, mas justamente a gente não vê que o acidente ele está por trás, abismalmente por trás da inteligibilidade das coisas. Né? Então, eu acho que é isso. Eu não acho que seja muito diferente desse questionamento, não, Rafael. Eu acho que é justamente isso mesmo. Ou seja, essa ideia de como é que eu vou fazer a reminiscência acontecer, como é que eu vou me lembrar. Entende? E é um lembrar que é muito estratégico para ele. Porque o lembrar é, ao mesmo tempo, um fundar. Né? Como é que o lembrar se unifica, se iguala ao fundar? Porque esse lembrar é justamente se dar conta de que o fundamento tem um defundamento, afundamento, infundamento subjacente. Então, é esse defundamento que que em certo sentido precisa ser fundado. Né? Mas é uma fundação abismal. Né? Então é nesse espaço aí que ele tá querendo se mover, que ele está, enfim, dizendo que se move, ou deve se mover. Aí, um pouco depois, tem um passo crucial. Um pouco depois desse tema do esquecimento do ser, a cena para a essencialização do ser, tem um passo que é um pouco... Acho que já está no capítulo 4. Está no início do capítulo 4. Um outro ponto que também é muito importante nessa história toda. Porque lembrar que... está no 22 já. Eu acho que um dos pontos-chave do capítulo 4. Que é o seguinte... a questão da aletéia. Né? Porque, de novo, aqui, Rafael, você tem a questão do esquecimento da reminiscência. Porque a aletéia, enfim, o Letes, né? A aletéia tem a ver com essa rememoração, é um desvelamento no sentido do que sai do esconderijo, né? Então, esse Letes tem a ver com esconder-se, né? Tem a ver com o Cryptestai do Heráclito. Então, essa aletéia, ela tem a ver com esquecimento. Mas aqui, talvez, o Heidegger está querendo dizer uma coisa justamente para a sua pergunta. Né? Vamos ver se ela dá uma resposta talvez melhor do que a minha. Olha só, começa na 90, vai da virada de 90 para 91. Era do parágrafo 22, que se chama o fundamento ser e aletéia. Ele está dizendo que o ser pode se tornar o não basilar, ou seja, ele não é basilar, é o fundamento que não é basilar. Né? Basilar significa aquilo que pode ser tomado como uma base. Vamos ver se eu consigo não cair abrindo muitas janelas. Basilar se contrasta fundamento. E a palavra aqui é justamente no parágrafo anterior, né? O ser essencia-se não como fundamento. Ele não é basilar que prepara para todo ente no abismo da clareira aquilo para onde o ente não pode se precipitar, porque ele é leve demais. O Heidegger está escrevendo assim: Das Sein, was nicht aus Grund, ist nicht das Grundige, was im Abgrund der Lichtung allen Seienden jenes bereitet, worin das Seiende nicht stürzen kann, weil es zu leicht ist. Então, aqui o basilar é justamente o grundige. Então você tem aqui essas três palavras, Grund, Grundige e Abgrund. É o surgimento que não. É o fundamento que não funda. Tá? Beleza. Então, o ser, porém, para o seguinte, pode se tornar o não basilar, e como tal, ele só é conhecido e cognoscível por meio da lembrança. Própria à história do ser, da metafísica. Ele só é conhecido por meio da lembrança própria à história do ser, da metafísica. Isso é muito interessante, ou seja, é o niilismo que abre, ou seja, você perceber na história do ser o niilismo, ou seja, na metafísica, que faz você entender que tem um ser aí na jogada. Mas de onde surgiu esse niilismo? Bom, tá aí, né? Aí você está falando de grandes acontecimentos. Então, por isso você está falando de longa duração, né? Coisa da história de longa duração que a turma fala, né? Então, a história de longa duração é essa. Você se dá conta que há um evento que é o niilismo. E esse evento ele acontece numa temporalidade muito diferente da temporalidade da historiologia, da historie, da metafísica. Ah, ou seja, não é a história da metafísica tal como é contado num curso de história, historiologia, historiografia da metafísica. E aí ele vai dizer, pois o abandono do ser doente é a não basilaridade do ser, de acordo com a qual ele pode ser elevado a um mero complemento. Complemento aqui, a palavra complemento aqui para a bancada derridiana é a palavra nartrag, que é a mesma palavra que ele usa para aquilo que o Casanova traduz como suplemento. Então, aqui não tem a distinção tão importante para Derrida entre complemento e suplemento. Aqui você tem os dois casos, você tem Nartrag. Aqui eu acho que é uma dessas coisas que o tradutor inventou um problema para os leitores do texto traduzido, né? Porque aqui só tem Nartrag, né? Não tem outra coisa. Então, pois o abandono do ser doente é a não basilaridade do ser, de acordo com a qual ele pode ser elevado a um mero nartrag. Tá, então aqui que está a coisa a coisa da não basilaridade. A não basilaridade emerge, tá? A não basilaridade do ser que é, portanto, revelada pela metafísica. A não basilaridade emerge da derrocada da aletéia, que ainda não é ela mesma abissal. E aqui é uma parte que talvez a gente tenha que ir bem devagar, né? A aletéia só consegue, estamos na 91 já, a aletéia só consegue alcançar a essencialização do desvelamento, aparição no aberto. A abertura mesma não se essencia como clareira, e essa clareira não se essencia como o ser. Tá? Então é uma frase bastante telegráfica que a gente pode tentar empacotar, desempacotar. Vamos ver. Então, você está falando do desesquecer, né? Dessa rememoração, da pergunta que promove a rememoração, que em parte é a pergunta da aletéia, que é um desesquecimento, né? Então, é uma aparição no aberto, mas a abertura mesma não se essencia como clareira. Então, não é o... Vamos ver se a gente entende isso. Não é a aparição no aberto, mas é a própria abertura. Que seria, portanto, o ser. O ser enquanto enquanto aquilo que não tem fundamento. Né, aquilo que está no abismo, né, como o Abgrund, né, aquilo que está para além do fundamento. A aletéia só consegue alcançar a essencialização do desvelamento, aparição no aberto. A abertura mesma não se essencia como clareira, e essa clareira não se essencia como ser. Então, a aletéia, ela seria A não basilaridade emerge da derrocada da aletéia, que ainda não é ela mesma abissal. Não é ela mesma do abismo, do abgrund. Então, a aletéia só consegue alcançar a essencialização do desvelamento, a aparição no aberto. A abertura mesma, ou seja, a diferença é entre aparição no aberto, né, o desesquecimento da aletéia, que é a aparição no aberto, e a abertura ela mesma, a própria abertura, que não se essencializa como uma clareira. Então, assim, você pergunta o que seria, então, esse desesquecimento? Né? O que seria esse desesquecimento que é, estrito senso, a aletéia? Né? E que tem a ver com justamente esse esforço da pergunta que você vai buscar uma rememoração. Isso está associado ao primeiro começo. Isso está associado ao começo como physis. Está associado ao não a Eragnis, mas está associado a physis. Está associado ao primeiro começo. Né? Então, não é quando você passa da physis para Eragnis, você está indo para trás, porque a physis ainda é um grundo, ainda é um fundamento. Né? E quando você se pergunta pelo acontecimento, se pergunta pelo que está para além da physis. Então, a abertura mesma não se essencia como clareira. Ou seja, a diferença entre aparição no aberto, que é a aletéia, né, o desesquecimento, e outra coisa é a abertura ela mesma. Então, é como se a aletéia tivesse associada ao primeiro começo e não a esse segundo começo, que é um começo mais crucial, que é o começo da Eragnis. Então, quando você pergunta sobre a aletéia, quando você pergunta sobre essa questão da questão, do perguntar, do desocultamento, talvez essa pergunta seja né, esse esforço do Platão já está em certo sentido, associado a, talvez já esteja associado justamente a physis, né? Está associado a physis e não a Eragnis. No entanto, a questão da questão, ela abre para uma outra coisa, né? Ela abre para alguma coisa que está para além da aletéia. Né? Para além da aletéia, para além desse primeiro começo. Então, então é como se fosse um relembrar de alguma coisa que está presente na physis. Não sei se está claro. Ou seja, é como se fosse assim, seguir nesse procedimento de desesquecimento, de desocultação, para tentar encontrar alguma coisa para além da physis, para além do primeiro começo. E para além do primeiro começo, você tem o segundo começo, que é o começo abismal. Então você tem justamente esse... Perdão. É como se ele estivesse dizendo que a aletéia é essa noção de verdade enquanto desvelamento, mas já dentro de uma perspectiva da separação do ser e do ente. E é preciso, talvez, voltar a um desvelamento inicial, quer dizer, um desvelamento anterior ao desvelamento, né? Sim, acho que sim. Parece que... Quando o Platão vai através do questionamento, o Sócrates, através do questionamento, fazendo o escravo relembrar, quer dizer, ele simplesmente, seria reducionista, mas o que ele faz é conectar essas duas partes que já estavam previamente separadas, né? O ente e a sua essência, né? A ideia, o conceito. Quer dizer, você tem uma rememoração dentro de uma lógica de separação. E parece que o Heidegger está querendo exatamente uma pergunta mais radical, uma aletéia mais radical, vamos dizer assim, quer dizer, para além dessa separação, né? Sim, eu acho que sim, eu acho que é isso, mas... eu acho que é essa, ou seja, se trata, eu acho, de associar a aletéia à physis, né? A aletéia a uma pergunta pela physis, que vai ser uma pergunta pelo que surge, uma pergunta que tende a ser uma pergunta pela emergência e que os nossos ouvidos se degenerou em uma pergunta pela, enfim, pela causa, pela exposição de alguma coisa, né? Então, a verdade, a aletéia, o desesquecimento se tornou uma espécie de desocultação. Então, quando você fala... a pergunta socrática, ela é uma pergunta que busca a aletéia, mas parece que ela tá buscando alguma coisa a mais, né? Entende? Eu acho que aí que tá a questão, é como se a questão fosse, pensando no que eu estava dizendo antes, né? Como é que a questão fosse não simplesmente uma chave para desocultar alguma coisa, para fazer com que você desesqueça alguma coisa, né? Que, em certo sentido, tava presente e precisa aparecer no aberto. Mas a questão, eu acho que é alguma coisa que permite que você também se lembre de alguma coisa para além da physis, que é a mera aparição de alguma coisa, o mero caráter abismal de alguma coisa. Ele está dizendo, a aletéia não é, né? A aletéia é como se fosse uma rememoração a rememoração de alguma coisa que não é ela mesma o abismo. É a rememoração de um começo fundante. É como se a aletéia tivesse associado a physis, né? Mas a pergunta, ela não é a pergunta. A pergunta, ela vai para além da aletéia. Então, a pergunta, ela vai para além da physis. Então, você pode se perguntar, o surgimento, ele é um surgimento que vem de algum lugar. É essa vinda que é Ereignis, né? É esse acontecimento apropriativo. Então, a physis, ela só é possível porque aconteceu alguma coisa apropriativamente. Então, você pode ir para além disso, para além da physis, ir para além da aletéia. Portanto, como se o próprio velamento e desvelamento, né, que é crucial para ele, que tem a ver com a Terra e o mundo, né, na forma quádrupla da Terra, do mundo, do divino e do humano, a Terra e o mundo, que a Terra é aquilo que vela e o mundo é aquilo que desvela, aquilo que é desvelado, aquilo que é desocultado, isso tivesse uma outra configuração quando você não está mais pensando num fundamento, numa coisa que é mais primordial que a physis, uma coisa que simplesmente vem, né? E que não tem a constância, a presença da physis. Não sei, então eu acho que é assim, a questão parece que, me parece que a questão é a mesma, né? Só que a questão, quando se coloca sobre a verdade, entendida como aletéia, parece buscar uma outra verdade. Porque ele está falando de verdade do ser, erro, o tempo todo. Mas essa verdade, o que, que é? Não é aletéia? Essa verdade não é aletéia. É isso que ele está dizendo aqui nesses parágrafos. Por isso que são parágrafos bem, como é que se diz? Bem vertiginosos. Né? Porque ele está dizendo, na verdade, não é o desesquecimento do ser de que eu estou falando. Não é a verdade do ser, não é um desesquecimento dele. Ela envolve um desesquecimento, mas ela é um desesquecimento, uma lembrança, uma rememoração, um desvelamento, uma abertura, que é mais primordial do que a aletéia. Eu acho que é assim que a gente pode entender isso. Não sei, é uma passagem estranha, né? Assim, ele está dizendo que a aletéia não pertence a ao segundo começo, né? Ao começo mais primordial. A aletéia pertence ao primeiro começo. Né? Então, porque tudo isso do velamento e do desvelamento não está pensando ainda na abertura, no que é, talvez a gente pudesse pensar nisso, nesses termos, né? Quando ele diz, uma coisa é a aparição no aberto, outra coisa é a abertura mesmo. Então, a abertura mesma, ela não é pensada nisso, porque você, mais uma vez, você não está pensando no... Você está pensando no surgimento, mas você não está pensando naquilo que é mais primordial, que é a vinda, o acontecimento. O acontecimento que permite que alguma coisa surja, que alguma coisa emerja. Então, então é nesse sentido que a physis, a aletéia está associada à physis. Mas parece que não é que a verdade está associada à physis, porque ele está falando da verdade do ser o tempo todo. E essa verdade do ser, ela não é aletéia. Ela não pode ser aletéia, porque acabou de dizer, né? Porque a aletéia está associada a esse primeiro começo. Ou seja, a aletéia não pode ser abissal. A aletéia não está no abismo. A aletéia não está no abgrund, que é Ereignis. Não está não tá pendurada no nada como o segundo começo. Né? Não é ainda o nada. Né? E é nesse sentido que a rememoração talvez seja prisioneira não da metafísica, mas prisioneira justamente daquilo que permite a metafísica, que é o primeiro começo. Aquilo que dá na metafísica. Aquilo que dá no acontecimento da metafísica. E aí, em seguida, nesse mesmo parágrafo, nessa mesma sessão, 22, o fundamento, ele vai dizer uma coisa que tem a ver com a pergunta do Antônio, né? na superfície do não basilar, na página 91 ainda, na superfície do não basilar, é impossível uma essenciação da divindade a partir da réplica da humanidade. Ou seja, essa, na Era Ignis, isso não aparece, porque é como se ele está te dizendo que a divindade, a partir da réplica da humanidade, pelo menos é esse tipo de divindade, ela é uma divindade que tem a ver com, tem a ver com a metafísica, mas aqui ele está dizendo uma coisa mais, pelo menos ele está dizendo uma coisa, está dizendo uma coisa um pouco mais ampla que isso, né? Tem a ver com a physis, né? Tem a ver com o começo que é a physis. Um novo começo, o começo de uma era completamente diferente, em que as coisas vão vir e elas não vão vir com uma. A gente não vai entendê-las como vindo como uma, com uma physis. Né? Com uma natureza. Então, o segundo surgimento, o segundo começo, o começo da Era Ignis, não tem natureza. Natureza é uma figura da physis. As coisas simplesmente virão, né? Não sei se essa questão ela até é complicada, né? Ela esclarece muita coisa, né? Principalmente a ideia que me parece ser central na metafísica, que é a ideia da dicotomia, da duplicidade, quer dizer, esses campos separados, né? A Letéia, ela ainda trabalha com essa ideia de desvelamento, né? Essa ideia de mostrar o que está por trás, né? Esse modo de ver as coisas, essa posição frente ao mundo, frente à verdade, ainda é muito metafísica, né? Talvez por isso que ele está tentando encontrar uma arca aletéia, talvez. Sim, é isso, exatamente isso. Uma arca aletéia. É, uma urra aletéia. Urra aletéia. Sim, sim. Sim, pois é, mas justamente a questão da aletéia é que. Por que a aletéia é importante para o Heidegger? Em oposição a, por exemplo, uma visão da verdade como adequatio, né, que é a visão medieval. Né? Então, por que há essa oposição entre a aletéia platônica e a adequatio do Aristóteles lido pelos medievais? Por que esse contraste importa? Porque a adequatio é a mera exposição. E talvez aqui a gente tenha talvez uma pista. Né? A aletéia é justamente aquilo que se desvela enquanto se desvela. Mas ser fiel à aletéia significa ser fiel a que as coisas também se recolham. As coisas não fiquem expostas. O que a metafísica faz é expô-las completamente e forçar a presença delas. E a adequação, ela justamente faz isso. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma teoria sobre a flor e quando ela desabrocha, e a flor, e essa teoria, ela desvela tudo sobre a flor. Né? Tá tudo ali, tá tudo exposto. Tá tudo exposto. A flor não tem mais nada, não tem mais segredos, não tem mais recôndito, não tem mais velamento. Nada é velado. A flor é como a flor transformada em perfume. Né? Não tem mais um momento do recolhimento e o momento da abertura. O que que acontece com... O que acontece com a Letéia? A Letéia, ela é uma fidelidade a que a flor possa se mostrar quando ela se mostra e não se mostrar quando ela não se mostra. Né? É uma espécie de... E isso é o guardião, é aí que, por exemplo, o Heidegger vai entender a palavra verdade nas línguas latinas como associadas a guardar, né? Guardado, guardião, que diz, olha, na verdade, se você quiser se mostrar, você se mostra, se não quiser se mostrar, você não se mostra, eu não vou obrigar nada a se mostrar, enquanto a adequatio é já uma espécie de tese de exposição completa da coisa. Adequatio é adequatio de uma tese. E a Letéia é uma coisa que o guardião faz, né? É um guardião que a Letéia é guardar alguma coisa, enquanto que a adequatio seria expor ela completamente. Tem uma diferença entre expor e guardar. Guardar é deixar ela se apresentar quando ela quiser. E expor é tornar ela exposta quando eu bem entender. E o que, que seria, então, essa terceira verdade, que é a verdade do ser? Acho que é essa pergunta que a gente está fazendo, né? O que, que seria essa terceira verdade que não é adequada e também não é a Letéia? Ou seja, vamos dizer assim, se a gente quiser colocar de um jeito bem esquemático. Adequatio é a concepção da verdade da metafísica. Né? Portanto, ela é o que aparece com Aristóteles e basicamente dá, por exemplo, no que a gente chama hoje de teoria da verdade por correspondência, teoria da verdade por identidade, algumas variações, né? Assim, essas são as mais famosas, mas algumas variações da ideia de adequação do intelecto à coisa. Né? Mais ou menos isso, que é uma das definições de Aristóteles. Aristóteles tem outras definições de verdade também. Então, o que, que seria essa... E aí você teria, então, o nosso esquema seria... A physis tem a ver com a Letéia, a metafísica tem a ver com o adequatio, e o que, que seria então essa verdade do ser que seria então anterior à physis no sentido de mais primordial do que o primeiro começo da physis? E aí eu acho que justamente seria esse vir à tona, esse simples vir à tona, essa simples abertura, né? Que não é o abrir que se vela, mas é simplesmente a abertura, né? Ou seja, uma coisa que vem, né? Tá a prontidão para alguma coisa que vem, e que é diferente da Letéia, porque na Letéia tem aquilo que vem e aquilo que guarda, né? Aquilo que se fecha, aquilo que se vela. É como se no ser você não tem mais velamento, porque o velamento tem a ver com a physis, entende? A physis, que é alguma coisa que se mostra e que se fecha. Mas a pura Ereignis, ela não tem isso, porque ela não tem a constância. Ela não tem aquilo que a gente vai... aquilo que eu estava falando há pouco, que caracteriza a physis, né? A presença, a efetivação, a inteligibilidade, a conservação, todas essas coisas não estão presentes na Ereignis. A Ereignis não tem a presença, a Ereignis vem, a Ereignis é o puro acontecimento. Então não tem um tempo desertificado, Então aqui ele está se movendo para aquém da aletéia, ele está se movendo para aquém da physis, né? Então, digamos assim, é alguma coisa que é transcendental à physis, no sentido de a condição de possibilidades da physis é Ereignis, e a condição de possibilidade da aletéia é essa verdade do ser. Essa verdade do ser, né? Então, é alguma coisa que se dá. O velamento também se dá. Se você falar apenas a aparição e da desaparição, você não está falando da própria abertura, que é, em parte, o velamento de alguma coisa. Então, a gente poderia, então, basicamente, entender esquematicamente, assim, você tem três momentos, né, em termos de maior primordialidade. O momento mais primordial, que é o momento do ser, que é o momento que você tem a verdade do ser, né, que a gente, do qual a gente tem muito pouco a dizer, a gente está só tateando às cegas, né, sem entender muito bem aonde a gente está, aonde a gente se encontra. O segundo momento, portanto, menos primordial, é o momento da physis. Né? E o momento da physis é o momento da aletéia, né? Porque a physis se mostra e se esconde, se revela e se desvela. E por fim você tem o momento da exposição completa, o momento da tese. O momento da tese é o momento da adequação. Porque a verdade é aquilo que está exposto. Né? Então, em última instância, salvo dissidências, a verdade na era da metafísica é pensada como adequação do intelecto à coisa. Né? Então, aí isso significa o quê? A extração completa da inteligibilidade de alguma coisa. Então, talvez esquematicamente a gente pudesse pensar nesses três momentos, né? O momento do ser, o momento da physis, que é o momento da aletéia, e o momento da adequatio. Portanto, o momento do ser, o momento do primeiro começo, o momento da Ereignis, o momento da physis e o momento da metafísica. E aí, a questão é, não basta romper com a adequatio, como ele parece dizer tantas vezes, por exemplo, na Essência da Verdade. Não basta, por exemplo, romper com a adequatio em favor de uma aletéia. Seria preciso pensar para além da aletéia. Seria preciso derrocar a aletéia. Eu acho que agora fica mais claro aquilo que eu havia perguntado sobre a necessidade do questionamento, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, no avanço da ciência, o avanço da ciência ele vai mostrar exatamente essa tentativa de esgotar todas as perguntas e todos os questionamentos como uma forma de domínio sobre os entes, né? Uhum. Esse momento de transparência absoluta, né? Para usar os termos do Bill Shulhan, né? Quer dizer, essa sociedade da pura transparência, quer dizer, você não tem mais você não tem, enfim, o esconder, mas também não é o esconder, né, que ele está visando algo para além disso, né, é como se ele tivesse sugerindo que a gente voltasse, né, desse passos atrás, né, então eu saio da adequação do intelecto à coisa, volto para um momento onde as coisas estão ainda um pouco veladas, que é a physis, para romper com tudo isso, né. Daí a desconstrução fica um pouco mais clara até, né? Quer dizer, eu vou desdobrando esses momentos de trás para frente, né, talvez? Ou de frente para trás, melhor dizendo. De frente para trás. É um pensamento originário e, por isso, reacionário, né? Né? Ou seja, saiu alguma coisa errada, a gente vai voltar para trás. Só que esse voltar para trás não é só voltar para trás, né? Você tem que fundar justamente esse, esse pensamento da Ereignis, né? É preciso que seja fundado, porque esse pensamento ele desapareceu. Se ele alguma vez existiu, ele desapareceu. O primordial, é por isso que eu estava falando assim, o tempo, você se perde nas etapas historiológicas, historiográficas, porque o tempo não é, ou seja, alguém poderia dizer, e eu não estou dizendo que isso não é válido, alguém poderia dizer, sim, se a physis tem a ver com Heráclito e Parmênides, talvez o que venha antes da physis, a Ereignis, tem a ver com justamente alguma coisa anterior a Heráclito e Parmênides, talvez alguma coisa que tenha a ver com o que ele chama de um Dasein mítico, né? Talvez tenha a ver com justamente um momento antes da separação entre o mito e a filosofia, antes do surgimento da filosofia, que seria mais ou menos nesses momentos Eleata e Jônico. Que a filosofia surge quando, quando nós nos confrontamos ao resto do mundo, onde há essa decisão de confrontação que tem a ver com que essa a confrontação é sempre para ele essa Ausein und Setzung, onde surge o pólemos, né? Mas antes disso não tem pólemos, você tem uma integração completa no mundo. Talvez é nessa integração que ele está falando, né? Que as coisas simplesmente surgem, né? Que você não tem o humano estabelecido. Mas eu acho que ele não está pensando nesses termos, né? Não está pensando nesses termos historiográficos, historiológicos. Ele está pensando num começo que só se insinua na história da physis. A Ereignis, ela não é a pré-história da physis, é uma espécie de pensamento mais primordial. Porque o Heidegger é muito tributário dessa ideia de arquê, né? É por isso que eu comecei falando de anarqueologia, né? É muito tributário dessa ideia de arquê, que é o começo e o comando, né? Então, assim, na verdade, procurar outro começo é procurar aquilo que é mais primordial do que a physis. Mas aquilo que é mais primordial do que a physis, talvez seja um começo que nunca ocorreu, porque é alguma coisa que é o abismo. A história do humano, de forjar o humano, a história da antropogênese é uma história de fixamento, né, de fixação do humano, né, a história da fixação do humano que permite, portanto, essa confrontação com o resto. E aí você tem uma coisa que se revela, uma coisa que não se revela, enquanto que ele está querendo pensar na Ereignis pura, né? Está querendo pensar num começo que seria essa Ereignis simplesmente que requer a coragem, que não tem a ver com a permanência, que não tem a ver com a sei lá, não tem a ver, se vocês quiserem, não tem a ver com o pensamento da Conatus, da sobrevivência. Não tem a ver com a eternidade, não tem a ver com a preservação, ela tem a ver simplesmente com aquilo que vem, né? E aí a verdade daquilo que vem é que isso vem, né? É isso, né? Mas eu acho que essa coisa da aletéia, a gente vai voltar a isso, né? A gente vai voltar a isso no próximo encontro. Mas ela é um elemento chave, né? Para a gente entender o que seria esses dois começos, né, que são a personagem principal da trama toda. Quando ele fala da finitude, ele está falando do abismo também. Então, a finitude não é a finitude no sentido de alguma coisa sem fim, mas alguma coisa sem... É alguma coisa que está fadada à terminalidade. Né? E essa aceitação da terminalidade é que tem a ver com ser. Um outro tema que é importante é que isso não tem a ver, o vir se contrasta com o devir. Não sei se isso vocês notaram também, né? Porque o devir é uma figura, como a gente viu na semana passada, é uma figura da physis, é uma figura do primeiro começo. E o vir, o vindouro da Ereignis, é uma figura do... É o segundo começo. Ele vai dizer, na 21, uma coisa interessante. Ele diz... na página 88, ele diz: o ente, terceiro parágrafo, o ente não pode ser jamais considerado em parte alguma como mero reflexo e brilho derivado do ser. Ele é incomparável com o ser e se acha apartado do ser. Somente a intromissão histórica, essa intromissão que é crucial, tem uma nota boa, que é a chegada, que o Casanova vai falar, a chegada de algo que se coloca entre duas coisas, né? A palavra Dazwischenkunft. Somente essa Dazwischenkunft histórica do homem, na verdade, do ser, impõe, e possibilita uma referência por meio da qual o homem se comporta em relação ao ente enquanto tal, que é custodiado na constância e na apresentação. Porque isso parece fornecer o próximo e único fundamento existente contra o abismo. Ou seja, o humano, o que acontece? O ente não é parte do ser. O ente é o que é? O ente é um produto do humano. Porque alguma coisa que funde o ente é crucial para a gente fugir do abismo. Então, é mais ou menos como se a gente não tivesse outra alternativa a não ser instaurar uma ordem. E essa ordem é a ordem do abismo, é a ordem do ente. E a ordem do ente é que vai dar na metafísica, etc. Então, a ordem do ente não é a ordem, não é uma ordem que vem do ser. É uma ordem que vem do humano. Então, é como se toda a metafísica fosse articulada em referência ao humano, a essa intromissão histórica do homem na verdade do ser. E aí ele vai dizer, a forma mais elevada da constância da apresentação, ou seja, dessas paradas da physis, é buscada no devir. Inicialmente, ele aparece como a oposição e a exclusão do ser. Mas, na verdade, ele busca a permanência do sempre diverso e ainda quer a salvação da mudança e do escorrimento no ser. Então, na verdade, assim, a physis tem uma parte no devir. Ela é uma figura, o devir é uma figura da physis, né? E o vir é o que se contrasta com o devir. Porque o vir é Ereignis, é aquilo que simplesmente vem, né? Não é aquilo que se torna. Porque aquilo que se torna é justamente aquilo que estava velado antes e depois se revela. Né, que é a estrutura do surgimento da physis. É uma coisa que emerge, uma coisa que surge. Tudo isso está dentro do devir, enquanto que ele está pensando. E tudo isso é, em certo sentido, criação. Não é fundação. Você usar de novo a imagem da criação e da fundação com a ressonância arentiana da criação e da natalidade. Então, Então, o começo é essa gestação do que vem antes do que vem antes da fundação. Vem antes da base. E o que vem antes da base por si mesmo não baseia nada, não fundamenta nada. E aí é que a coisa tá, como eu estava dizendo. As porcas torcem o rabo. É justamente aí, não é em outro lugar. A questão é justamente esse elemento abismal que o ente não tem, né? O ente é um devir, enquanto que o abismal é um vir, alguma coisa que vem, e que vem de coisa alguma, porque não vem de um fundamento. Uma outra coisa parecida é justamente a ideia de de vir ao encontro, né? Isso é uma outra maneira de entender. É que tá isso. O vir ao encontro é uma outra maneira de entender essa Ereignis, na página 93. Tá isso, né? Abstinência. E aí uma outra coisa muito importante, quer ver, na página seguinte, na seção 29, ele vai dizer, no acontecimento apropriativo da Ereignis se essencia o ser como liberdade, né, o ser como abismo, o ser como recusa e o ser como a verdade, tempo e espaço. A verdade está associada ao tempo e espaço que não é desertificado. Né, esse tempo e espaço nômade de uma aparição, digamos. Né, então, então essa é o ser que é, mas ele vai dizer também que é alguma coisa que vem ao encontro. Está na 93, mas acho que está antes da 93. Então, é isso. Ele diz que aquilo que vem ao encontro é aquilo que vem ao encontro é que é essa esse Ereignis, né? O que vem ao encontro que não é, portanto, um simples um surgimento, né? Para alguma coisa surgir, alguma coisa tem que vir ao encontro de outra, né? E aí é por isso que isso é mais crucial do que o... Isso está no início do capítulo 4, né, no parágrafo 16, na seção 16. Ele diz... O próprio brilhar, na página 80, ele diz. O próprio brilhar, como modo da apresentação, torna-se assim o brilho e a aparência do pura e simplesmente constante, ser como fiz. A constância originária conceitual, em termos da história do ser, assim como a apresentação originária, não provém de uma ampliação e de um enriquecimento do agora, do presente, mas são como com esse agora o contrabalanço para a queda e a sublevação no vir ao encontro e na contenda. Como contrabalanço, elas são essenciais. Em sua essencialidade, contudo, elas são procedentes do acontecimento apropriativo. Esse acontecimento, no entanto, é a luta sem guerra e sem paz entre o vir ao encontro e a contenda. Então, são esses. Isso que ele também. Essa é outra pista que ele está dando aí sobre Heraclito, sobre esse segundo começo. A pista é vir ao encontro, é a decisão essencial entre a divindade que se assinala apropriativamente dos deuses e a humanidade do homem. É isso que eu estava falando no início dessa estrutura quádrupla do homem, mundo, do humano, divino, terreno e mundano. Né? Então, vir ao encontro tem a ver com isso. É aquilo que surge no sentido não de... Aquilo que vem na nossa direção. Aí tem a contenda, que tem a ver com mundo e terra, e a luta entre a contenda e o vir ao encontro. Aquilo que faz esse acontecimento apropriativo. Ou seja, é preciso se apropriar do que há para que alguma coisa aconteça. Como no acontecimento apropriativo do niilismo da metafísica. Então a physis, ela foi apropriada. A physis, como primeiro começo, ela foi apropriada pela história da metafísica. E vir ao encontro é justamente a possibilidade de um outro começo, né? A possibilidade de um começo em que você tenha, digamos, a contenda e o vir ao encontro sem um surgimento de alguma coisa que é constante, que é presente e que vai se repetindo. E aí, enfim, né, é isso, né? Aí ele fala, né, nesse contexto que ele fala da coragem que é necessária, da coragem de quem não quer a sobrevivência, né? Então essa coragem, esse elemento nietzschiano que eu estava falando no início, essa coragem que é a coragem que requer esse novo começo, né? Que simplesmente está pronto para aquilo que vem ao encontro. Esse novo começo que é feito, que é quase feito só de começos, né? É como se não há continuidade sem physis, né? A physis é a continuidade é a metafísica, é a constância. A metafísica é a constância. E justamente esse momento da história do ser sem constância é um momento, é a era dos começos. A era dos começos é a era da Ereignis. Bom, alguma observação ou chega? Assim, eu acho que aqui nesses dois capítulos, assim, as coisas vão se complicando um pouco, né? Assim, ele vai tentando desenvolver, tentando dar mais pistas para essa gestação, né? A pista da recusa, né, que é uma pista importante, né? esse desenvolvimento da pista das questões, essa ideia da comparação da physis com a Ereignis, essa ideia da aletheia, né, essa quebra com a aletheia, que é bastante reveladora, né? Basicamente ele vai dando esses outros elementos do que seria, enfim, esse novo começo, né? E justamente aí aparece essa ideia do vir ao encontro, né? Esse vir ao encontro que em certo sentido tem a ver com a liberdade, tem a ver com a decisão, e que rompe com a maquinação. Porque na maquinação não tem decisão nenhuma, né? Então o ser é a liberdade que é anterior à physis, e é esse ser que é a liberdade anterior à physis, que fica completamente esquecida quando se esquece o ser, como não é só, né? Quando se esquece, é como se o ser fosse uma porta para o ser, e uma vez esquecido o ser, talvez seja a possibilidade da gente pensar no ser, porque a gente entende o niilismo como um evento histórico, e essa história só pode ser a história do ser, né? Aí a gente conecta com o ser de novo, mas isso é possível simplesmente, talvez, pela ocultação, pela história da ocultação do ser. Tudo claríssimo, é isso? Nenhuma observação, angústia? Eu acho que está ficando um pouquinho mais claro, né? A coisa está... É porque é o trabalho do pensamento dele, né? Ele está tateando, né? Acho que a coisa um pouco mais densa por causa disso, né? Quer dizer, se você pegar os ingleses para ler, fica... é bem diferente. Né? Os caras dizem o que eles estão falando. E o Heidegger parece que ele vai construindo, né? Pela própria dificuldade da proposta dele. São textos que, em certo sentido, estão acontecendo quase simultaneamente a investigação, né? Mas isso é interessante. Uma outra coisa muito interessante que eu não mencionei, porque talvez não seja tão... não me chame tanta atenção a mim mesmo, né? A gente ficou mais tempo, na verdade, no capítulo 4 e capítulo 3. Capítulo 3 sobre a filosofia, né? E ele faz algumas imagens, ele dá algumas imagens negativas da filosofia, por exemplo, a filosofia como sabedoria, como erudição, né? E talvez a filosofia como a exposição de uma doutrina, né? Que torna ela aceitável para a ciência, né? Porque senão a filosofia é meio... para que serve essa parada, né? Entende? Ou seja, no mundo da metafísica, enfim, no mundo da técnica, como ele diria também, para que serve a filosofia? Não vai servir para nada, né? Então a filosofia tenta se acomodar a isso, né? Esse esforço a gente tem visto, assim, né? Tá cheio disso nos currículos de filosofia, né? De pistas ou estratégias de acomodação no mundo da técnica e no mundo em que a metafísica impera, né? Então, o que ele está tentando fazer, e talvez a definição de filosofia que ele dê só se aplique a ele mesmo, né? Mas, enfim, isso depende do tipo de boa vontade que você tem com respeito a ele. Mas ele está querendo, digamos assim, acho que ele está querendo inaugurar um tipo de filosofia que não seja serviçal, né? Uma coisa que, como ele diz, que a filosofia aprendeu na Idade Média, né? Ser escrava de Então, a meditação filosófica medieval, a meditação que é totalmente escrava dos propósitos teológicos, e ela nunca se libertou disso, ela continuou sendo serviçal, ela não readquiriu a sua soberania, e agora ela virou serviçal da ciência, etc. Né? Então, eu acho que esse é um elemento, o tipo de filosofia, portanto, que ele quer fazer, que é justamente essa empreitada que não é nem serviçal e nem enquadrada, né? Não tá enquadrada também num esquema geral dos conhecimentos. E aí depois ele fala um pouco sobre essa história do amor, o que que significa amor, a sabedoria, que não é a exposição, como é que se diz, o controle completo da sabedoria, não é tomar a sabedoria. Né? É você ter uma certa relação com a sabedoria. Então, assim, em certo sentido, ele quer evitar uma filosofia tética, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil, porque, em certo sentido, ele tem uma pergunta, ele está procurando, em certo sentido, um jeito de se encaminhar com base nessa pergunta, que é como é que eu penso nesse segundo começo, que eu nem sei, se eu posso promover, ou se eu posso preparar, ou se eu posso simplesmente estar pronta, ou se eu posso simplesmente especular, eu não sei o que eu posso fazer sobre esse novo começo. Eu sei que um novo começo teria que ser um começo mais primordial do que o primeiro, mas como é que eu faço isso acontecer, entende? Ou seja, qual é a minha teoria da virada, qual é a minha estratégia para a virada? Então ele está ruminando isso tudo, né? São textos realmente de ruminação, né? Vocês gostam dessa imagem, né? De você ficar matutando, assim, e agora o que eu faço? Vou, volto. Enquanto que, então, portanto, não é um texto tético, né? Não é uma tese que tenta expor alguma coisa. Não é a apresentação de uma posição, ainda que seja uma posição, né? Mas é uma posição que não está completamente enquadrada, fechada, ainda que, em certo sentido, você desconfia que está, até porque você não consegue ler, a não ser pensando assim, mas o que ele quer dizer? Ele quer defender a posição? Ele quer dizer o quê? Ele sabe o que é Ereignis, ele não quer contar para manter o suspense. Mas, na verdade, mas talvez ele não saiba, talvez ele está escrevendo justamente porque não sabe o que é Ereignis. Ele não sabe o que é esse segundo começo. Né? Mas o que eu acho interessante é justamente essa descoberta do mais primordial. Né? Essa descoberta de um começo que é segundo, mas que é primeiro. Né? Eu acho que isso é interessante. E a ideia de que você descobre isso olhando para a história do ser, em particular para o momento da história do ser, que é a metafísica. Da onde que a metafísica surge? Entende? A metafísica é um evento, esses eventos de longa duração, como eu estava falando. Né? É você galgar para o tempo da longa duração. E aí você tem um começo que é um começo de longa duração também. Um começo que já está começado na physis, mas não está começado enquanto começo. Né? Mas esse capítulo 3 e 4 são capítulos particularmente difíceis, né? do texto do Heidegger, como eu estava dizendo no início. Né? Tem partes muito telegráficas, né? E também tem partes muito... Tem partes que você se pergunta se ele não está simplesmente se repetindo, né? E ele se repete muito, né? Acho que é parte do processo dele de... Tá, então vamos falar isso de novo, de outro jeito. É um jeito de fazer filosofia que a gente não... Né? É difícil a gente conseguir fazer, né? Porque não é o que se faz hoje, né? Enfim, talvez também seja uma questão de tempo, de demora nas coisas, etc., né? Não, posso fazer uma pergunta? Fala. Nada a ver, só para você quiser a gravação, inclusive. Não, sobre o ano que vem, a perspectiva é continuar online? Parece que é. É. É, a coisa da reitoria, a determinação da reitoria é bastante ambígua, mas é basicamente, a não ser alguma coisa assim, não é exatamente assim, não, mas é uma coisa assim, a não ser quando estritamente necessário, as atividades devem se manter remotas, né? É, o que significa que, enfim, não sei, talvez o estritamente necessário é você estar no laboratório, por exemplo, né? É, sei lá, uma coisa assim, né? Mas, então, eu acho que a perspectiva é a coisa ficar remota mesmo. É, acho muito triste, né? Tá todo mundo muito exausto dessa coisa toda, né? A gente estava falando semana passada de ter um encontro presencial, né? A gente podia ter um encontro presencial, eventualmente, aí, quando vocês quiserem. É, porque é muito exaustivo, né, isso, né? Parece que a gente não conversa, a conversa fica muito limitada, né? Mas sim, essa é a perspectiva. Agora, eu tô querendo, Rafael, fazer um curso bibliotecário no semestre que vem. Oh. Mas eu não sei se isso vai acontecer mesmo, porque eu vou ter que dar uma matéria obrigatória na graduação, provavelmente vou querer dar uma optativa na graduação, e eu daria três matérias de novo. E eu tenho que avaliar um pouco, porque... É isso, assim, três matérias presenciais é o que eu costumo fazer, mas online... meio esgota, né? Então, eu não sei se vai acontecer. E como eu tenho oferecido matéria na pós, eu acho que sem parar desde 2018, então talvez eu dê uma pausa no semestre que vem. Uhum. Não sei. Vou ver ainda, acho que tem tempo para decidir. Bom, alguma coisa mais? Pode desligar a gravação?